Ser ou fazer? Eis a questão. Quantas vezes, não só na igreja, mas até na nossa vida profissional, o fazer está ligado a nós como prioridade. E eu nunca fui de assistir futebol, nunca me interessei por futebol, e também nunca tive nada contra, mas não tem interesse para mim. E eu sempre brinquei, gente, o sujeito ganha o campeonato esse ano, sofre tudo, no ano que vem começa tudo do zero de novo. As alegrias desse ano não servem para o próximo ano, as conquistas desse ano não servem para o próximo ano. E assim é com todo que compete. Nós temos aqui o Sérgio. Sérgio é cavaleiro, ele compete pelo Brasil, aqui e fora, ele compete como cavaleiro. E quais são as categorias, Sérgio? Concurso completo de equitação. Envolve corrida, envolve saltar barreiras, saltar lago, cair no barro, aquelas coisas todas que a gente vê, né? Ele ganha todo ano, mas todo ano ele tem que ganhar de novo. Todo que compete tem que todo ano ganhar de novo. E tudo que fazemos, não só numa competição, mas na nossa vida, seja o móvel novo que compramos, seja o cargo que alcançamos, seja o curso que fizemos, tudo precisa ser continuamente reciclado, renovado, mudado, alterado, porque nada que fazemos nessa vida prevalece para a eternidade. Até a fama, a glória tem um tempo, um ciclo de vida. Daqui a pouco fica na memória, lembram, porém aquilo já passou. Tudo o que podemos fazer nessa vida, seja profissionalmente, seja como hobby, seja como até mesmo boas obras, tudo passa. O fazer não é tão importante quanto o ser. Mas tudo o que acontece quando somos, fica para sempre. Se alguém é um instrumento do inimigo, como um Hitler da vida, fica para sempre. Acabou. Ninguém sabe do que aconteceu com Hitler nos últimos instantes, se ele teve um quebrantamento, uma transformação, um arrependimento. Ninguém sabe. Sabe que Hitler é Hitler. O que somos fica para sempre, perpetuado nos frutos que são eternos, gerados por aquilo que nós somos. Um casamento, relacionamentos, amizades, sucesso, conquistas, estão mais relacionados com o que nós somos do que com o que nós fazemos. E no reino de Deus, isso é imperativo. Ser é mais importante do que fazer. E vimos hoje pela manhã que sermos como Jesus envolve pensar e ver como Ele pensa e vê acerca de nós mesmos. Somos nova criatura, acerca dos nossos irmãos, acerca dos nossos familiares, acerca até daqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas já foram comprados pelo sangue do Senhor. O sacrifício de Jesus já os alcançou. E o ser para Deus é a obra dele em nós, que naturalmente vai gerar uma série de fazer. Mas estes fazeres, estas atividades, esta produção, estes frutos, não serão fruto da nossa força, do nosso braço, mas daquilo que nós somos naturalmente. Vimos que somos um em Cristo, somos cheios do Espírito Santo, precisamos viver em amor e olhar assim para os irmãos. E agora vem João, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 4, nos diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Diga comigo: sois de Deus. Eu sou de Deus. Diga: eu não faço para Deus, eu sou de Deus. E já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga de novo: filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Primeira coisa que vemos nessa manhã, e eu quero enfatizar mais uma vez, eu estou compartilhando todos os ensinos que eu recebi nesta semana na conferência. Eu pedi que viesse uma coleção de CDs, mas o Senhor foi me falando: filho, eu quero que você ministre. Repasse tudo que você aprendeu. Não são ministrações que eu estudei, foram ministrações dadas por esse irmão Abe Huber, um pastor lá da cidade de Santarém, e que Deus usou nesses dias para trazer o conteúdo daquilo que ele começou a me falar na segunda-feira. Uma única frase: filho, o que eu quero nesse tempo de consagração é ser ou fazer, eis a questão. E eu não tinha a menor noção de que o que eu ia ouvir e receber nessa ministração tinha ligação com o que Deus tinha começado a me falar, que tinha ligação com os 21 dias de consagração, quando lá o Senhor falou assim: esse é o conteúdo. E eu não sou de anotar, eu não anoto, eu presto atenção, mas eu não anoto. E eu, sem perceber, fui anotando 10 folhas, até que num determinado momento o Senhor falou assim: é porque você vai compartilhar tudo isso. E compartilhar porque esse é o conteúdo que o Senhor deu para essa frase: ser ou fazer, eis a questão. Primeira coisa que vimos hoje pela manhã, vimos que nós precisamos pensar sobre nós mesmos, sobre os nossos irmãos, os nossos familiares, sobre qualquer uma pessoa, sobre até mesmo os que ainda não são de Jesus, de acordo com o modelo de Jesus. Jesus pensa de nós que nós somos dele. Jesus pensava do ladrão na cruz que estava sendo crucificado: o melhor, filho, hoje mesmo você estará comigo, porque eu estou aqui morrendo por sua causa, e eu estou morrendo para salvar você, não importa o que você fez. Mas eu fiz, mas eu sou assim, mas fulano tem um caráter assim, fulano é assim, ele é mentiroso, ele é isso, não importa, eu vou olhar para fulano como Jesus olha. Jesus olha não conhecendo na carne, mas no espírito, comprado pelo sangue de Jesus. Comprado pelo sangue de Jesus.